banca firme da CL. O som ficou da hora, não demora não. Tem que ser agora, a GO é minha pátria, sou forte aliado. Quem nunca parou pra ouvir não tá ligado. Forte dinamite, estouro na quebrada. Bate reto o bumbo, seguido com a caixa. Família periférica, como vai? Família periférica, como vai? Caminho mais difícil, aqui não tem artista. Só moleque doido, correndo da polícia. Troço cabuloso, veneno perigoso que destrói os seus neurônios. Aperfeiçoou, demorou, mas firmou. Rap nacional no GO. Quem nos criticou, obrigado pela ajuda. As pedras que jogou, construiu o meu castelo. Família periférica, não faz mistério. JR sou eu, sou preto furioso, maluco, sou um plebeu. Manos que nem eu, meus manos são vocês. Vai aquele salve do mensageiros. Majoritária de ilha sonora ouvida por aqui. Palavras com conteúdo que beneficia a toda a juventude da Clã Periferia. Boicote foi quebrado, não tem mais jeito. Cara ou coroa, quem merece o respeito? Esse é meu escudo, estou representando. GO na internet já foi feito há mil anos. Tudo se transforma, CL é banca forte. Inveja que não cola no baralho, eu faço corte. Tudo planejado, definido e concluído. Bem elaborado, rap que já foi mal visto. Brasil globalizado, aqui também chegou. RAP, original da minha quebra. Alegria ufa, alegria ufa, alegria ufa, para você lutar. Alegria ufa, alegria ufa, alegria ufa, para as mina. Alegria ufa, alegria ufa, alegria ufa, para você lutar. Alegria ufa, alegria ufa, alegria ufa, para as mina. Olha só o movimento, polícia Robocop. Os truta tão de boa, vira lata quem não morde. Bang, bang, bang, aqui não tem bandido. Gambé, meia volta, flagrante esquecido. Movimento gospel em ascensão. Vejo aplausos, acelera o coração. Mas sem demagogia, nada de zoeira. Abandone o ferro e acabe com as tretas. Palavras positivas, enriquece, fortalece. MDV, o rap é black. Tic, tic, tac, relógio atrasado. Quem acertou seu horário com diabo na trilha de um beck ou dando tiro, futuro perdido. Levante a cabeça e olhe para o céu. Acredite em Deus, ele é fiel. Já estive acorrentado, embaçado, torturado pelo diabo. Com os olhos já vendados, eu não vi a luz. O homem sem pecado me libertou, Senhor Jesus. Se eu conseguir, você também consegue. Quem tem Deus, o sangue ferve. Blackout na rede, cinema fechado. Não fique triste, truta. Alegria ufa, alegria ufa, alegria